Está a Timaria no meio do campo a comer uma fatia de melancia. E Timaria está de perna aberta e sem cuecas. Então passa ao compadre Jaqui e diz assim: Então, Timaria, o que é que está fazendo aí de perna aberta e sem cuecas a comer melancia? Então estou a ver se avogenta as moscas da melancia.